090193. 090193. Oito, meia, nove, acima de identificação, deixa para o 060. Boa na por diante, inicialmente. Se for possível, mais próximo, será autorizado o final do ano. É, Renato. Procedimento em uso do ILS Zulu. Ok, mas o número de... É ficha 28. É negativo, você vai voar na proa de amplo inicialmente. O mais próximo, se possível, será autorizado. Azul 6909, chave centro Recife, frequência 1,25,1, caso negativo 1,288, 6909. Confirma 1,251,1,288. Confirma 1,251,1,283. Eu chego 207. Tá, o QFL é 1,17. E a hora prevista é o QT 19,27. O QFL do plano 1,17. Sim, já estou em coordenação com a escala IF. Guarde minutos para cópia, o gol 207. Ok, já estamos prontos na posição 7. Tá, puxa o acionamento. Sim, já guarde cópia e puxa o gol 207. E45, desça para o nível 070. 045. 070, na 645. Permitiu. Falou 1166. Por esquerda, vai na proa. Ainda protegido? 1166, esquerda para o norte, limite ao lote. Esquerda norte para o limite ao localizador Gorona, BLE. Permitiu. Gente, no 869. Controle, eu vou 1,6400, se eu preciso da frota de PT para executar a formação. Frota de PT, gente, autorizado. Obrigado, 1,6400. Relatório de Irem, Índia Romeu Eco November, com o ponto da descida. Luiz, pronto. Azul 2591. A linha decola sem parada? Apenas, linha decola sem parada. Está autorizado, a linha de decolar, carteira 22, 22,0 graus, 39. Qual é o 2591? Tem 3290, reduza para 190 nós, curva esquerda, vai na proa 030 para sequenciamento, limite ao lote. 190, esquerda, freio, 030. Opa, Romil, Romil, Vitor Luiz, curva direita, vai na proa 200, limitado pelo localizador. Direita, limitado pelo localizador, Romil, Vitor Luiz. A esquerda vai na proa 320, forma estabilizada. 320, Romeu Vitruiz. Então 3290, desça para 2000 pés, deixa no 2012. 2000, 3290. Romeu Vitruiz, desça para 2000 pés, deixa no 012. 2000 no 012, Romeu Vitruiz, confirma a proa que será interportada. Agora na 195, limitado pelo lote. 195, limitado pelo lote, Romeu Vitruiz. Deixa a redução para 190 nós. 190 nós, Romeu Vitruiz. 2-1, ok? Correto, contagimento livre, push, coordenação aqui, pessoal, reporte táxi, gol 2-0 no 7. Livre, push, back, gente, Golo 869, reduza para 210 mais. Versão 210, Golo 869. Já 3290, velocidade de carga. 1090, como que eu pedi? 7. 3290, desça para 2000 pés, a gente chama 012. Trulli, 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, boa semana. Ituíca, número 3, aproximação. Número 3, alô de Ituíca. 819, número 4, uma aproximação, descida para 3000 pés, 819. 3000, reduzindo, 819. Controle de tarde azul, 2591. Descida para nível 060. Estabilizado, igual a nome da EA. Na minha completa, ele assistiu na turma, frequência 118.95, 66, 08, 9, 5, Falcon, canta? Afirmativo. Tem pouso autorizado, cabeceira 28, vento 2,10 graus, 13,9. Ele pôs para 28, igual ao 9 da LE. Serviço 17,330, saída Arum, após direto a Aracaju, decolada 28, primeira curva à direita. Responde 5041, controle 119,8, azul 42, saída pós-conta azul 20, 4206. Litro Whisky, oi, à direita, para 250 em forma estabilizada. Direita, 250 em forma estabilizada. Eu não vou reportar não, só um pouco de tensão pra gente aqui, mas é normal. Próxima navegação é... por esquerda, aliás, voe na porta 300, pode estabilizado. Sim, repandado estabilizado, 300 já. O Romeo Vitruitsky estabilizando. 24, 024. Copiado 024 a bordo, táxi via pátio, pátio 3, ingresso no pátio de carros, reporte na táxi 1 kg para prosseguir com o táxi. Então, pátio 3, carga, ultrapassou o localizador, completo curva esquerda, vai na proa 260, fácil estabilizado. 3290. 269. Tráfego na sua posição, vai estar na sua posição 12 horas, está a 10 milhas com 170 de graus, é possível reduzir? Vamos reduzir mais ainda, 869. Afirmativo, descida até 3000, sou número 5 na aproximação. Ok, reduzindo 170 agora. Volo 645, desce 3000, pés 1012. 645, pro de pitch, mantém. 3000, 1012, pro de pitch, mantém. Amanhã. 190 indicada. 140, essa 3290. O meu Vitor Luiz copiou? O meu Vitor Luiz copiou, batendo indicada de 180. Bem, nesse vídeo, só para aproximação, o tráfego precede 5 milhas à frente agora. Meu Vitor Luiz. Fala, gol 966, livrou. O 966, ataque via Alfa, porta Angela Juliette. E a Alfa vai reportar antes da Juliette, o gol 966. Ingresso na perspectiva, gol 2097. Aguarde, gol 2097. Aguardando. 7, tráfego 5.7. 869, desça para 2006, a gente 902. Liga aí, Alfa. 2.000, não leva, 2.000, 8.000. Afirmativo, tráfego com 7 milhas à frente com 140 de ground. Com 155. 7. 2. Estilo Alfa, a projeção da Gol, vai chamar 2.895, ajuste 9.012, voo 2.097. Boa. Voo 9166, ataque Juliette. Voo 9166, Juliette, portão 08. Proporção 8, voo 9166. Caminhão 45, descido para 2.000 pés, ajuste no 02, está livre LS, número 3, correção, número 4, na aproximação ao tráfego que precede 10 milhas à frente. 2.012, 7 do Tracô, 6.469. 4.700 pés, autorizado LS, descido para 2.000, informe estabilizado. Tráfego que precede 6 milhas à frente. Ok, continua reduzindo o autorizado LS, 9.9. Salame 143, descida para 3.000 pés, ajuste no 02, inicia a edição para 210 nós inicialmente. 3.022, 210 nós, tem 143. 143, descida para 3.000 pés, papado, autorizado voar na proa de IPIT. Nós vamos cancelar da restrição do nível correção. Autorizado direto Coral. Coral 25, André. Está 28, pronto. 2.07, mantenha o ponto de espera e aguarde. Informe seu pensamento de 4 aeronaves para todos. Ok, 7, foi escolhido. O 9169 está estabilizado no Zulu 28. O 9169 complete a aproximação, o tráfego que precede 5 milhas e meia à frente. Tchau, tudo, 9169. Completando o 9169, boa tarde, obrigado, bom trabalho. Volume 645, redução 1709 no 645. O Roberto Turismo e visual com a pista baixada e travada. Oi, 9195, Vitor. 895, o mesmo turismo. Já chegou até para tráfego que eu prefiro na curva final. Pelo 02 em Salvador. Salvador, o Romeu Vitor Luiz baixar travado, estabilizado. Romeu Vitor Luiz continua a aproximação. Reporte na BA. Romeu Vitor Luiz. Tá, 3290, no solo aos 36. Libera à esquerda e antes da alta chama o solo em 121 decimal 1. 121 decimal 1. 1, obrigado. Tá 3290, táxi via Alfa Juliette, portão 09. Quadro, 1-645. 1-645, tráfego da companhia à sua frente, 5 milhas. Enfim, edição para aproximação, chama a torre, frequência 18, decimal mais 5. Vai, vale, checo, boa. 1-1-1-2-3. Boa tarde, gol 1-645, estabilizado, canal do Zorro, na sua escuta. 1-645, muito boa tarde, sua número 2, tráfego da companhia à frente, já com... Preste da autorização do povo. 1-869, tem todos autorizados, captura 28, vento 210 graus com 12-9. Ligue e pouso com 8-9. O meu Vitor Ips é autorizado ingresso no pátio 1, Lima, Mike, antes da Quebec, chame a torre no 8, decimal 95. Afirmo. É, continua a aproximação, guardando a pista livre, é posta de aço. Contarela, zona 645. 869 no sol, os 40, vindo à esquerda, agiliza se possível. A esquerda vai agilizar, o 869. Gente, a esquerda na charge aqui, agilizando, viu, o tráfego já na aproximação para 28, a 1 milha e meia aproximadamente. Agilizando a Charlie, antes da Alfa, chame só a 1-2-1-1. Charlie, antes da Alfa, 2-1-1, gol 1-8-0. É 4-5, é posto na DA. É, chama a 4-5. Pouso autorizado, pista 28, vento 210 graus, 139. Pouso autorizado, no 645. Via Índia, portão 06. Índia, portão 62, eu vou no 06. O meu Vitor Whisky, chame a torre no 8, decimal 95. Salvador, Azul 2712, informação S2. Azul 2712, aguarde e cópia. O meu Vitor Wish é autorizado, cruzamento Quebec e até o PAT 502 está autorizado. O caminhão 43, estabilizou? 2, libera a próxima esquerda na Charlie, na Alfa, antes da Índia, chame solo no 21, no decimal 1. Estamos 21-1, no 645. Salvador, boa tarde, Oceania 6143, LS 22, estabilizado. Oceania 6143, continue a aproximação, ajuste no 0-2, aguarde pista livre. 2-2, aguarde na pista livre, 6-2. 1-1-4-3. O Gol 645 autorizado livrar à esquerda, a Charlie, pós-Índia, portão 02. Pós-Índia, portão 02, Gol 645. Gol 2097, autorizado decolagem pista 28, vento 210 graus, 13 nós. Livre decolagem 28, gol 291 vai cruzar o nível 130, está a 8 milhas da posição coral. O serviço radar está encerrado. Deixando o controle ideal na frequência do 0 decimal 1, azul 2591. 01, obrigado, boa tarde. Pista seca? Afirma, pista seca. Boa. 2017, decolagem 44, controle 119 decimal 8. 19, obrigado, boa noite. 263, controle Salvador 19, decimal 8. 190 aprovado na Golfinho 77, decola 28, direita, Aron, Caju. 0263, controle 119, decimal 8, azul 2712. Azul 2712, cotejamento correto, chame pronto. Chamaram. E o papá, Juliette, papá, na proa de pista. Gente, para 2010, aguarde a proa de pista autorizada no voo direto dos anos. 10, a proa de pista autorizada, e ele pulou pista 22, papá, Juliette, papá, descendo para 2000. Bem, Matheus. Chame 143, no solo às 4.6, esquerda na delta, antes da alfa, chame solo 1211. Está livrando agora a delta antes da alfa 211. Alô, Salvador, chame 143, livrou na delta, sua escolha. Chame 143, táxi via alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, 6143. Papá Romeu, Romeu Vitor Whisky, solo Salvador. São Paulo, Salvador, Romeu Vitor Whisky, confirme intenções pista de decolagem. Eu estava na cabeceira menor, a... Tá 10. Romeu Vitor Whisky, informa que a pista em uso 28. A pista próxima ao senhor é 17 ou 35. 17. Romeu Vitor Whisky, aguarde cópia. Aguarde. Salvador Azul 4206, para o táxi, saltando na Maceió, 3 horas e 20 de autonomia, 120 agora. Azul 4206, táxi via pátio 1, pátio 3, Kilo Alfa. No ponto de espera Golf, chame torre número 8, decimal 95, ajuste no 012. Autorizado via pátio 1, pátio 3, Kilo e Alfa, torre 895, ajuste no 012, ajuste 4206. Paulo, boa tarde, esse é o TAN 3897-108, posição 5, autorização para Guarulhos. TAN 3897, aguarde cópia. Torre, voo 2-0, Alerta. Autorizado. Alerta, voo 2-0. Táxi via Juliette, portão 03. Portão Juliette para o 03, é 1-4-3. Romeu Vitor Uísque, autorizado destino, Serra Bravo, Serra Papá, Congonhas. Via Upper Zulu 10, por base Upper Zulu 16, Cosmo, após conforme rota do plano de voo, nível 430. Decola da pista 17, curva direita, perfil de saída da El Transição Motiva, transponder 5023, controle Salvador 19, decimal 8. Autorizado São Paulo 430, segundo 10, até... Cosmo, Ando Zulu 16, Cosmo, conforme o restante, quando conforme o plano, Falsete, curva direita, Tael, 5023, 198. Romeu Vitor Uísque, confirmando, perfil de saída da El Transição Motiva, rota Upper Zulu 10 até Pubave, Papai Uniforme Bravo Alfa Vitor. Upper Zulu 16, Cosmo, após conforme rota do plano de voo. Zulu 10 até Pubave, Zulu 16 até Cosmo, conforme a rota, 17, curva direita da El Motiva, 5023, 198.3. Romeu Vitor Uísque, cotejamento correto, informação em curso X-Ray, confirme o POB? 06. Romeu Vitor Uísque, para o táxi chame, correção, para o acionamento chame a torre no 8, decimal 95, bom voo. Obrigado. 2960-1288. 897, autorizado destino Serra Bravo Golf Romeo via Upper Zulu 10 Taubaté, nível 320. Da cola da pista 28, curva esquerda, perfil de saída da El Transição Motiva, transponder 5051, controle Salvador 19, décima 8. Com a 3897, cotejamento correto, chame pronto. atualizou, papá Romeu, papá Juliette, papá. Tinha a torre 18 desse 95, papá. Torre 18895, papá Juliette, papá. É muito boa tarde, papá Romeu, papá Juliette, papá estabilizado no ILS. Papá Romeu, papá Juliette, papá, ajuste no 012, continua a aproximação, reporte visual com campo. Continuando a aproximação, reportará visual, papá Juliette, papá. Salvador Azul 4206, pronto, ponto de espera, pistão 8. Azul 4206, mantém o ponto de espera. Mantém, 4206. Visual, papá Juliette, papá. Papá Romeu, papá Juliette, papá, atrasado pouso pista 28, vento 200 graus, 15 nós. Leve pouso, papá Juliette, papá. Poderia repetir só o vento? 200 graus, 13 nós. É, papá, Juliette, papá. Azul 4206 autorizado, já mantém pista 28. Alinha, pista 28, azul 4206. Papá, seu solo foi 57, espere à esquerda, na delta, e antes da alfa, chega o solo no 211. Papá, Juliette, papá, vai liberar na alfa, papá. Na delta aqui, na ataque foi delta, próxima esquerda, e antes da alfa, chega o solo no 211. Vai liberar na delta aqui, papá, Juliette, papá. Chame a Papá, Romeu, Romeu, Vitor Isque, livre acionamento, reposta táxi. Alô. Faz 10, Papá, na escuta? Faz conta. 1, 2, 1, 1. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, confirme estacionamento. Papá Juliette, Papá, autorizado ingresso de Juliette, Pátio 1, Lima, Mike, Quebec. Quebec chama turno no 8.95. Decolado aos 59, controle 19.8. Controle 19.8, azul 4206, boa. De Salvador, azul 4206, mantendo o perfil passando 1.200 pés. Contato radar decolagem via saída ROM, Vila. Enviarão ao azul 4206. Papai Juliette, Papá, autorizado, ingresso até a Bata, ponte pista livre. Pelo meu avô e na proa de ponte. Proa de ponte, 4206. Eu vou na praia de Aracaju, Aru. Praia de Aracaju, 4206. Sente, papai, já deixa a parte da coisa ali, boa. Comandando o gol 1869, autorização Brasília, frente da informação de hoje. 1869, aguarde cópia, Brasília. Copia. Voo 1869, autorizado destino Brasília, Serra Bravo, Bravo Romeu, via peso 17360 nível. Decola da pista 28, perfil de saída Arbora Lefa, curva à esquerda. Transponder 5033, controle Salvador 119.8. Autorizado 360, Voo 1869, curva esquerda. Transponder 5033, controle de 98. Voo 1869, cotejamento correto, chame pronto. Chama pronto. Chama 3897, livre acionado, chame táxi. Meu vitor está autorizado, ingresso, reporte, cabeceira no 7 alinhado, aguardando autorização para decolagem. Só está na alinhada, aguardando autorização, Rodrigo. Voo 4206, chame o centro, Recife, frequência 126.85, caso negativo 12545. 25, bomba 2545, azul 4206. Voo 1869, livre acionar, chame pronto para o táxi, portão 06. Chamada para o táxi. Salvador, Azul 2712, para pushback acionamento no Pátio 3. Azul 2712, aguarde. Aguarda. Vito Whisky, decolado azul no 1, controle 119, decimal 8 da viagem. 198, Romeu Vito Whisky, boa. Controle, boa tarde, o papá Romeu Vito Whisky, decolou. Celeria 290, sua identificação, vê se havia chegado a Cali até o nível 120. O papá Romeu Vitruíce decolou no perfil. Subavia chegada. Oh, correção. Subavia saída da El até nível 100. Da El 100, Romeu Vitruíce. Salvador? Pois não, prossegue a seleção. O senhor solicitou a equipe de Paulo para fazer o pushback nessa posição? Confie. Paulo Salvador, boa noite. 2781, das informações, X-Ray. 2781, mantém a escuta. Mantém a escuta, Azul 2781. Prossiga, o TAM 3897. Não, eu só estou questionando o senhor se o senhor pediu um pushback diferente para a equipe de solo ou realmente o senhor só solicitou o pushback e eles fizeram por si só. Fizeram por si só, senhor. Na composição eles se confundiram, eles acharam que fosse a pista 10. Pelo menos eles pediram que era a pista 10, eles acharam que fosse a pista 10. E foi passar para a pista 10. E já só solicitaram o pushback. Então, 3297, ciente. Obrigado pela informação. Prossiga com os dados do táxi. Com 219 a bordo, 320, alterna galhão. 297, táxi via Alfa, no ponto de espera Golf, chame torno no 8, decimal 95, ajuste no 013, bom voo. 295, com 23 agora, tá? 329, perdão, ainda não está. Falou, 3, 2, 3. Solo Gol 1869, traço para táxi com 140, com 1530. 1869, táxi via Alfa no ponto de espera Golf, chame torno 18, decimal 95, ajuste no 013, por favor. Alfa Golf, no ponto de espera 1295, obrigado. Azul 2712, livre acionar chamando pronto para o táxi no pátio 3. Livre, puxa o beta acionamento, vai para o táxi do Azul 2712. Solo Gol 1645, autorização, Vitória 3220. Solo 645, agora de cópia. Polícia. Tá restrita nível 100, conforme o perfil da carta, autorizado via. Rondeu de Polícia, via. Vitor, Vitória da Conquista, via rota do plano de voo DCT Alefa, DCT Oplor direto. Nível de voo 160, decola da pista 28, com curva à esquerda, perfil de saída Arbora Alefa, transponder 5073, controle Salvador 119, decimal 8. Da conquista no 60, decola pista 28 pela esquerda, perfil Arbora Alefa, Oplor direto 5073, transporte com a 398, Zuleta de Plano. Azul 271, no cotejamento correto, informação em curso e Yankee, chame pronto. A 6259, copia. Oxana 6259, autorizado destino, Serra Bravo, Golfe Romeu, Guarulhos, via Pesulono 0, Taubaté. Nível de voo 360. Decola da pista 28, curva à esquerda, perfil de saída da El, transição Motiva, transponder 5060, controle Salvador 119, decimal 80. Autorizado Guarulhos, da El, Motiva, 28, curva à esquerda, 5060, Onder 119, foi. Oxana 6259, confirme rota. Modelo 100, conforme a taxa. Modelo 3. 110, tá bom. Oxana 6259, cotejamento correto, chame pronto. O 97, pode ser a pista 28, pronto. 45, autorizado Vitória, Serra Bravo, Vitor Tango, via Upper Zulu 44, nível 360. Decola da pista 28, perfil de saída da El Leda, após DCT Sierra Golf Romeo, curva à esquerda, após a decolagem. Transponder 5063, controle Salvador 119, decimal 8. Autorizado Vitória 360, via Upper Zulu 44, decola da 28, da El Leda, depois de seguro. Curva à esquerda, transponder 5063, controle Salvador 119, decimal 8, com o 1645. Volume 645, cotejamento correto, chame pronto. Está pronto, portão 2, volume 645. Volume 645, livre acionar, chame táxi. Livre acionar, chame táxi. 510, ajuste no 03, autorizado a final do ILS aqui que se veio. Volume 290, 2590, ah, sim, ativo. Autorizado para 2.000 pés, ajuste no 013. Autorizado a final do procedimento ILS SR pista 28. 2.013, e autorizado ILS SR. Correu gol 1869, ponte 0 da 2 antes. 2869, utilizado já e manter, puxa 28. Ali mantém a 2819. Azul 2712, táxi via Alfa no ponto para Golf, chame torno 18, decimal 95, ajuste no 013, bom voo. Via Alfa, ponto de espera Golf, 1989, 2792. Tá 3897, decolador de 20, controle 119, decimal 8. 3897. 7123, desça para o nível 120 via chegada Fari. Quando 23 acione identificação. Decolagem pista 28, vento 210 graus, 159. Livre decolagem da 2819. É 3897. Suba via Taon. No perfil, 3897. Ei, perfil, botei 20, tá 3897. Para o teste, o voo 1645, está com 143 a bordo, alterno Galeão, 3 horas e 30. 1645, táxi via Pátio 1, Juliette, Alfa, próximo do ponto de espera Golf, chame turno no 8.95, ajuste no 013, bom voo. Pátio 1, Juliette, Alfa, 7.93, ajuste, obrigado, boa, beleza. Pode para o cuidado da delegada da Prefeitura. Obrigado. Controle de Salvador da Bahia, voo 1869, libra 1400 metros. Sai da Arbor, vigilância no 869, via Arbor. Salve via Arbor, voo 1869.